Real, mano, estamos chegando na pule na moral, diretamente da Zona Leste, Mogi das Cruzes. Não viemos pra enfrentar ninguém, muito menos brincar com o nosso modo de expressão. E aí, DJ Serginho, chega mais, mano, mostra a nossa cara. Pode acreditar, mano, JNR. E aí, pessoal, pra quem não me conhece, meu, sou o DJ Serginho e mando meu recado através dos pratos pra todos vocês aí, certo? Quebra tudo, mano. Pela primeira vez mostrando a nossa cara. E aí, mano, suspeito, chega mais, compadre. Pode acreditar, suspeito sou eu, certo, mano? Justiça negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. E aí, JNR, mano? JNR também está na fúria com seus aliados, deixando um desabafo no alto, introduzindo na sua mente, querendo ou não, rapper nacional, preste atenção, mano. Justiça negra, negra radical. Rap, ideologia, filosofia, rapper nacional, rapper nacional. Justiça negra, negra radical. Três manos conscientes introduzindo na sua mente, rapper nacional, rapper nacional. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Periferia Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 1995. A minha mente ainda está ativa e relembro demais alguns anos que já se passou. Mas deixou ódio, rancor e revolta na mente de várias pessoas que viram vários extermínio a sangue frio. Periferia Mogi das Cruzes, terríveis extermínio. Mais uma vez, periferia se bala, se para saber dos acontecimentos que aqui são reais, que já se tornarão normais. Vítimas inocentes executadas como se fossem animais em temporadas de caça, porque é aqui, quem convive nos bairros periféricos lutam para sobreviver, enxergando e convivendo com o lado negro da realidade de perto. Crimes e extermínio, cujo nome chacina de periferia, e imposto nas ruas estreitas, becos e vielas por grupos de extermínios que muitas vezes usam farda e não perdem viagem. Não perdoa ninguém, mata as pessoas inocentes que estão na frente, atrás e do lado também. Me lembro perfeitamente como se fosse hoje, várias pessoas inocentes pedindo ajuda para multidão que ali estava, todas desesperadas com muito medo, observando alguns sobreviventes com os olhos abertos, cheios de lágrimas, representando e refletindo o ódio e a revolta de ver vários inocentes sendo executados. A única solução é pedir de braços abertos para Deus nos abençoar e salvar os inocentes que foram baleados em mais uma chacina de periferia, de periferia. Porque aqui é foda, não podemos fazer nada ao não ser se defender, se proteger, para não ser as próximas vítimas de uma triste execução. Triste realidade que assola o povo periférico que luta para sobreviver na nossa nação. Justiça negra radical, ideia de irmão para irmão, de irmão para irmão. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. É sangue bom, periferia que é foda. Andamos atento e esperto todo dia, todas horas. Portanto eu, JNR, também sou um dos mensageiros que relata o verdadeiro lado negro esquecido da periferia. Falo de voz firme, rasgando os verbos sem tremer na base, executando a mentira e o silêncio de certos ladrões de informações que não diz nada com nada, distorcendo e omitindo os fatos sobre os nossos povos carentes em RDT, comunicação. Por isso que não precisamos de noticiários, de televisões, jornais, revistas e tais, muito mais, para sabermos de fato o que ocorre nas ruas da periferia. Porque estamos batendo de frente diariamente com a linha dos crimes organizados, com a linha dos crimes organizados. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Por isso que eu, JNR, juntamente com meu aliado DJ Serginho, E estamos lutando entre unhas e dentes pelo nosso modo de expressão, porque sabemos que existem várias pessoas ignorantes, desinformadas, que nesse exato momento estão querendo acabar com nosso modo de expressão, nos censurar. Mas para essas pessoas de mente fechadas, doentes, que não estão com nada, deveriam tomar um pouco de vergonha na cara e acordar para a vida enquanto há tempo, porque vocês, otário, não estão no país das maravilhas, onde que tudo é um conto de fada. Vocês, otários, estão no verdadeiro inferno. Essas palavras sinceras de reflexões, nada mais nada menos, são de dois negros conscientes de atitudes, nascido e criado e educado na periferia, contra várias pessoas de mente preconceituosa que se diz representar a nossa democracia no nosso país, no nosso país. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados. Dos crimes organizados. Dos crimes organizados.